no ar. Mais cultura! Pílulas de extensão, arte, ciência e educação a serviço da comunidade. Quando ideias inovadoras se juntam à solidariedade, o resultado pode ser um grande avanço na produção de bens e serviços. Esta combinação integra as ações da Incop, a incubadora de empreendimentos sociais e solidários da UFOP. A Incop é um laboratório de extensão do Instituto de Ciências Exatas e Aplicadas em João Monlevade e atende a 5 empreendimentos no município. Desde 2016, a incubadora desenvolve trabalhos na área de economia criativa e busca promover soluções de gestão e tecnologias sociais para as organizações incubadas. Quem explica a importância de se trabalhar com o setor criativo é a estudante de engenharia de produção e integrante das comissões de comunicação e estudos da Incop, Jaqueline Paulino. Na minha opinião, é muito importante trabalhar o conceito de economia criativa com os empreendimentos, porque é uma maneira deles verem que existe uma economia diferente, que muitas vezes eles praticam essa economia, mas eles nem sabem. Então, é muito importante ter essa formação, dar esse respaldo para eles. E eu acho que interessante também que uma das potencialidades da economia criativa é mostrar que eles não precisam ser super formados, terem faculdade, pós-graduação, tantas coisas, porque na economia criativa eles só precisam ter o talento deles, ter a vontade de criar coisas novas. Isso para os nossos empreendimentos é muito importante. A indústria criativa é uma das mais importantes da economia mundial. Com o objetivo de ampliar os conhecimentos neste segmento, a Incop realiza anualmente o Seminário de Avaliação e Formação. A última edição do evento ocorreu em julho deste ano e se direcionou à economia criativa e ao empreendedorismo social. Jaqueline nos conta um pouco mais sobre este evento aberto à universidade, à comunidade e especialmente às organizações atendidas pela Incop. Esse evento contribui muito para os nossos empreendimentos. A gente tenta focar bastante nos empreendimentos para que eles consigam ver relatos de pessoas que praticam e vivem a economia criativa. Então, é muito interessante tanto para o empreendimento quanto para a comunidade acadêmica, principalmente o nosso campus, que é muito exato. Então, é muito legal a gente introduzir novos assuntos na faculdade e para a comunidade no geral também. Para o empreendimento é muito interessante, porque eles acham a graduação uma coisa muito distante. Eles acham que a gente é muito melhor que eles, mas não, a gente aprende muito mais do que eles aprendem com a gente aprende muito mais com eles. A Incop está em atividade desde 2012 e os trabalhos com a economia criativa se iniciaram com a proposta de aperfeiçoar as ações que já eram realizadas pela incubadora. Todos os empreendimentos atendidos podem receber propostas e soluções no setor criativo. As organizações incubadas conhecem novas formas de perceber a realidade econômica, além de várias possibilidades de inovação e crescimento. Para mais informações, acesse o site da Incop, incop.ufop.br, e a página da incubadora no Facebook, facebook.com/incopufop. Eu sou Patrícia Consciente, estudante do curso de jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto. Pílulas de Extensão, conhecimento a serviço da comunidade. Este programa é uma parceria entre a Pró-Reitoria de Extensão da UFOP e a Rádio Plural.